Cheiro 86, página 823, epílogo, continuada. A vida e o amor continuaram no último reduto humano do planeta Terra, mas as coisas não se mantiveram exatamente iguais. Eu não era a mesma. Tinha sido o meu primeiro renascimento num corpo da mesma espécie. Considerei esta transferência muito mais difícil que a mudança de planeta, porque já estava cheia de expectativas sobre o que era ser humana. E também tinha herdado algumas coisas de pétalas abertas ao luar, e nem todas muito agradáveis. Herdara uma enorme saudade da espiral de nuvens. Sentia saudades da mãe que nunca tinha conhecido, o que me fazia sofrer. Talvez não pudesse existir a felicidade neste planeta sem uma porção semelhante de dor que a compensasse, com base em alguma balança desconhecida. Herdara limitações inesperadas. Estava acostumada a um corpo forte, rápido e alto, que podia correr quilómetros sem comida ou água, erguer pesos pesados e alcançar prateleiras elevadas. Este corpo era frágil, e não só do ponto de vista físico. Ficava paralisado com uma timidez castradora, sempre que sentia falta de segurança em mim própria, o que parecia ser frequente. Também tinha herdado um papel diferente na comunidade humana. Agora, ao entrar numa sala, as pessoas transportavam as minhas cargas e deixavam-me passar à frente. Atribuíam-me as tarefas mais fáceis e depois acabavam por me tirar o trabalho das mãos, metade das vezes. Pior do que isso, eu precisava dessa ajuda. Tinha os músculos macios, desabituados do trabalho físico. Cansava-me com facilidade e as minhas tentativas para o disfarçar não enganavam ninguém. O mais certo era não conseguir correr 1 quilómetro sem parar. E algo mais, além da fraqueza física, contribuía para este tratamento privilegiado. Estava habituada a ter um rosto bonito, mas que permitia às pessoas olharem-me com medo, desconfiança ou até ódio. O meu novo rosto contrariava esse tipo de sentimentos. Era frequente as pessoas tocarem-me nas faces ou levantarem-me o queixo, prendendo-me o rosto para o verem melhor. Era frequente darem-me palmadas leves na cabeça, ao alcance de todos, uma vez que era mais pequena que toda a gente, à exceção das crianças. E afagavam-me tanto o cabelo que deixei de me aperceber disso. Tantos que nunca me tinham aceitado, como os meus amigos, faziam-no vezes sem conta. Até Lucina, que apenas mostrou uma resistência fictícia quando os filhos começaram a seguir-me como 2 cachorrinhos fiéis. Liberto, em particular, trepava-me para o colo sempre que podia, escondendo a cara no meu cabelo. O Isaías era muito crescido para estas manifestações de afeto, mas gostava de me agarrar na mão, exatamente do tamanho da dele, enquanto tagarelava, animado, sobre as aranhas e os dragões e o futebol e os raids. As crianças nunca se aproximavam de Melanie. A mãe tinha-as amedrontado tempo demais para o restabelecimento da confiança alterar as coisas. Até Maggie e Sharon, embora continuassem a tentar não olhar para mim, já não eram capazes de manter a anterior rigidez. O meu corpo não foi a única coisa a mudar. A época das monções acabou por chegar ao deserto, deixando-me feliz. Por um lado, nunca tinha sentido o cheiro da chuva nos chaparrais, apenas o recordava vagamente na memória que tinha das memórias de Melanie, um traço bastante ténue de lembranças. E agora, esse aroma penetrava nas grutas bafientas, deixando-as com um cheiro fresco, quase aromático. O aroma impregnava-se no cabelo e seguia-me para toda a parte. Os meus sonhos tinham esse cheiro. Por outro lado, pétalas abertas ao luar, tinha passado a vida inteira em Seattle, e a faixa contínua de céus azuis e o calor abrasador eram tão desconcertantes quase entorpecedores para o meu sistema, como a pressão escura dos céus, espessamente toldados, o seria para qualquer destes habitantes do deserto. As nuvens eram uma novidade animadora, uma mudança do azul pálido, insípido e monótono. Com elas havia intensidade e movimento e imagens no céu. Seguiu-se uma grande remodelação nas grutas de Djeb e a mudança para a grande sala de jogos, agora transformada em camarata comunitária, foi uma boa preparação para as disposições mais permanentes que se vieram a adotar. Todos os espaços eram necessários, o que fazia com que os quartos não pudessem ficar vazios. Mesmo assim, apenas as recém-chegadas, Candy, que finalmente conseguira recordar o seu antigo nome, e Graciosa, aguentavam ficar no quarto do Wes. Senti pena de Candy, por causa da futura colega de quarto, mas a regeneradora nunca denunciou o seu desagrado pelo facto. Quando as chuvas terminassem, Jamie mudar-se-ia para um canto livre na gruta de Brent e Aaron. Melanie e Jared tinham mandado Jamie para fora do seu quarto e ele fora fazer companhia a Ian antes de eu renascer no corpo de Pat. Jamie não era assim tão criança que precisasse de uma desculpa. Kyle andava ocupado a alargar a pequena fresta onde Walt dormia para que ficasse pronta quando o deserto voltasse a secar. De facto, ali não cabia mais do que uma pessoa e Kyle não iria ficar sozinho. À noite, na sala de jogos, Luzinha dormia enroscada no novelo, encostada ao peito de Kyle, como um gatinho que travara amizade com um canzarrão, um Rottweiler, em quem ela confiava cegamente. Luzinha andava sempre com Kyle. Não me lembrava de os ver separados desde a primeira vez em que abrira estes olhos cinzentos e prateados. Kyle parecia estar sempre tão perplexo, tão distraído com esta relação inverosímil que mal virava a cabeça para prestar atenção a outra coisa. Não desistia de Jody, mas assim que Luzinha se encostava a ele, mantinha-a a seu lado com umas mãos carinhosas. Os espaços já tinham sido todos ocupados antes das chuvas, pelo que fiquei com Doc no hospital, que já deixara de me assustar. As camas, desmontáveis, não eram confortáveis, mas o sítio era interessante. Candy recordava mais pormenores da vida de Canção da Primavera do que da sua, embora o hospital fosse um espaço de milagres. A seguir à época das chuvas, Doc deixaria de dormir no hospital. Na primeira noite, na sala de jogos, Sharon arrastara o seu colchão para o lado do dele, sem qualquer explicação. Talvez fosse o fascínio que Doc sentia pela regeneradora que a levara a proceder assim, embora duvidasse que ele tivesse chegado a reparar como Candy era bonita. O seu fascínio centrava-se mais no plano dos conhecimentos. Ou então, talvez Sharon estivesse pronta a perdoar e a esquecer. Esperava que fosse esse o caso. Era bom que até Sharon e Maggie pudessem dulcificar-se com o tempo. Eu também deixaria o hospital. Se não fosse Jamie, a minha conversa crucial com Ian poderia nunca ter chegado a acontecer. A boca secava-me por completo e eu ficava com as palmas das mãos a transpirar só de pensar em abordar o assunto. E se aqueles sentimentos no hospital, os escassos momentos de certeza logo a seguir ao despertar deste corpo, tivessem sido uma ilusão? E se aquilo que recordava não correspondia à realidade? Eu sabia que para mim nada mudara, mas como podia ter a certeza em relação a Ian? O corpo pelo qual ele se tinha apaixonado ainda ali estava. Imaginava que ele fosse instável. Todos o éramos. Se era difícil para mim, uma alma habituada a essas mudanças, quanto mais para os humanos? Esforçava-me para pôr de lado o ciúme e os ecos desconcertantes do amor que ainda nutria por Jared. Não precisava disso, nem o queria. Ian era o companheiro certo, mas por vezes dava para mim a olhar para Gerard e ficava confusa. Já tinha visto Melanie a tocar no braço ou na mão de Ian e depois a desviar-se abruptamente, como se recordasse de repente quem era. Até Gerard, que tinha menos razões para andar baralhado, por vezes correspondia ao meu olhar fixo e desorientado com o seu, como se estivesse à minha procura. E Ian, é claro que para ele ainda deveria ser mais difícil. Compreendia isso. Estávamos juntos quase tantas vezes como Kyle e Luzinha. Ele tocava-me no rosto e no cabelo com frequência e pegava-me quase sempre nas mãos. Mas quem não reagiria assim a este corpo? Isso não era platónico para toda a gente? Por que não me voltar a beijar, como fizera no primeiro dia? Talvez ele nunca me viesse a amar dentro deste corpo, por muito atraente que ele parecesse aos outros humanos que ali viviam. Esta angústia pesava-me no coração. No dia em que Ian transportou a minha cama, porque era demasiado pesada para mim, para a grande e escura sala de jogos. Chovia pela primeira vez em mais de 6 meses. As gargalhadas misturavam-se com as lamentações. À medida que as pessoas sacudiam as roupas da cama e os colchões úmidos, arranjando os seus lugares, vi Sharon junto a Doc e sorri. Para aqui, Noah, chamou Jamie, apontando para o sítio onde acabava de instalar o colchão, ao lado do de Ian. Agora há espaço para os três. Jamie era o único que lidava comigo quase da mesma maneira que anteriormente. É claro que fazia concessões à minha estrutura franzina, mas nunca parecia surpreendido ao ver-me entrar numa sala, ou chocado quando as palavras de Noah me saíam por estes lábios. Não estás nada interessada naquela cama desmontável, pois não, Noah? Aposto em como cabemos todos nos colchões, sem qualquer problema. Basta apertar-me-nos. Riu abertamente para mim, enquanto empurrava um colchão para junto do outro com o pé, sem aguardar por qualquer autorização. Não ocupas muito espaço. Tirou a cama das mãos de Ian e virou-a de lado, removendo-a do caminho. A seguir, esticou-se na ponta do colchão mais afastado e virou-nos as costas. Ah, olha, Ian, acrescentou sem se voltar. Falei com o Aaron e o Brent. Acho que vou dormir para junto deles. Bem, estou estafado. Boa noite. Fiquei a olhar para a silhueta imóvel de Jamie durante um longo momento. Ian também não se mexia. Mas também não devia estar a sofrer um ataque de coração. Estaria a pensar numa maneira de se desenvencilhar da situação? Luzes apagadas, bradou Jeb do outro lado da sala. Fechem todas as matracas para ver se consigo dormir. As pessoas riram, mas levaram-no a sério, como de costume. Um a um, os quatro candeeiros apagaram-se, até o espaço mergulhar na escuridão. A mão de Ian veio ao encontro da minha. Estava quente. Será que reparara como a minha pele estava fria e transpirada? Ele caiu de joelhos sobre o colchão, puxando-me com gentileza para si. Deixei-me ir e instalei-me na linha de junção entre os dois colchões. Ian mantinha a minha mão presa. Estás bem? Perguntou ele baixinho. À nossa volta havia outras conversas em surdina, imperceptíveis devido à investida da nascente sulfurosa. Sim, obrigada, respondi. Jamie deu uma volta sobre si, abanando o colchão e caindo em cima de mim. Desculpa, Noah, murmurou e depois ouvi-o a bocejar. Afastei-me dele instintivamente. Ian estava mais próximo do que pensava. Ao ir de encontro a ele, sobressaltei-me em silêncio e tentei dar-lhe mais espaço. De repente, o seu braço estava à minha volta, puxando-me contra o seu corpo. Era uma sensação bastante peculiar, ter o braço de Ian, enlaçar-me desta maneira não platónica. Curiosamente, lembrava-me a minha primeira experiência com o tirador. Era como se estivesse em agonia, sem o perceber, e aquele toque eliminava toda a dor. A sensação dissipou-me a timidez. Voltei-me para ficar de frente para ele e Ian apertou mais o seu abraço. Estás bem? Perguntei em voz baixa, repetindo a pergunta dele. Ele beijou-me a testa. Melhor do que bem. Ficámos em silêncio durante alguns minutos. A maior parte das outras conversas já se tinha extinguido. Ele curvou-se para levar os lábios ao meu ouvido e murmurou, ainda mais baixo do que antes. Noah, o que é que achas? E calou-se. Sim? Bom, parece que agora tenho um quarto só para mim. Isso não está certo. Não, não temos espaço suficiente para ficar sozinho. Eu não quero estar sozinho, mas... Por que não perguntava ele? Mas o quê? Já tiveste tempo para esclarecer as coisas? Não quero pressionar-te. Sei que é confuso com o Jared. Levei algum tempo a processar o que ele dizia e depois soltei um risinho. Melanie não era muito dada a estas manifestações, mas Pat era assim e o corpo dela atrai-se o homem naquele momento mais inoportuno. O que foi? Perguntou ele. Eu estava a dar-te tempo para esclarecer as coisas, expliquei-lhe num murmúrio. Não queria pressionar-te, porque sei que é confuso com a Melanie. Ele estremeceu ligeiramente, de surpresa. Tu pensavas? Mas a Melanie não és tu. Nunca estive confuso. Agora sorria no escuro. E o Jared não és tu. Ao responder-me, ele fê-lo com uma voz mais tensa. Mas continua a ser o Jared. E tu ama-lo. Estaria ele novamente com ciúmes? Não devia ficar satisfeita com sentimentos negativos, mas tinha de admitir que isso me animava. O Jared é o meu passado, uma outra vida. Tu és o meu presente. Ian permaneceu em silêncio durante alguns instantes. Quando voltou a falar, tinha a voz rouca de emoção. E o teu futuro, se o quiseres. Sim, quero. A seguir beijou-me da maneira menos platónica possível, no meio de toda aquela gente, e eu fiquei emocionada ao lembrar-me como tinha sido tão inteligente ao mentir-lhe sobre a idade. As chuvas iriam terminar, e quando tal acontecesse, Ian e eu ficaríamos juntos, como verdadeiros companheiros. Uma promessa e uma obrigação que jamais tivera em todas as minhas vidas. Pensar sobre isso fazia-me feliz e ansiosa e timorata e desesperadamente impaciente, tudo ao mesmo tempo. Fazia-me sentir humana.